Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. É, minha gente, estamos nos despedindo do mês de maio, né? Hoje, dia 28 de maio, eita, quarta-feira, então aí, 28, 29, 30, sábado já vai ser dia 31, é o último dia do mês de maio, e depois já estaremos aí. E por falar nisso, Brasília já tá um frio, rapaz, vai falar, mas ainda no mês de maio já tá esse frio danado aqui em Brasília, mas é assim mesmo, Brasília nessa época costuma esfriar bastante. Tem gente que diz assim, ah, eu não aguento esse clima de Brasília não, mas realmente o clima daqui é meio complicado, viu? Aqui no, tem dia que a gente vive as quatro estações no mesmo dia. Tem dia que você pega calor, pega primavera, verão, outono e inverno. Pega calor, frio, chuva, sol, então você pega tudo que tem direito, num dia só. Brasília é complicado, quem tem problema respiratório então passa mal para danar aqui nessa cidade, viu? Mas vamos trazer mais música? Vamos? Quem é que vem cantar agora? Ah, agora é uma dobradinha. Roda uma dobradinha, Maurício. Vitor e Léo, Pensando Bem. Depois o Bartô Galeno, Eco do Meu Grito. Roda essas duas aí, menino. Pensando bem, gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar comece te amar tanto assim. Joga pra cima! Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te mandei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que é. Pode dizer sim ou dizer não, se eu sou seu amigo não dá mais. Nada melhor pra você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Agora! Seu amigo não dá mais. Não

Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Oi, muito bem. Agora vamos então para a nossa carta de destaque. Você chega para perto, aumenta o volume do rádio. Chega para perto do computador, aumenta o volume do computador. Não é? Senta. Fica à vontade, tira o sapato, fica com os pés no chão, bota o chinelão, porque afinal de contas, eu quero que você fique bem à vontade, bem relaxado para curtir essa historinha de hoje. Todo mundo preparado? Então, solta a vinheta aí, menino, solta lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, gente, a carta de hoje é do rapaz apaixonado e sofredor de Ipixuna, no Pará. Veja só. Olá, Maurício, tá tudo bem? Graças a Deus, comigo tá tudo bem. Olha, Maurício, eu não cheguei a te conhecer quando você trabalhava na Rádio Nacional, porque eu era muito pequeno. Eu era muito pequeno quando você se aposentou. Mas meus pais sempre foram seus fãs e nunca se esqueceram de você. Sempre falavam desse tal de Maurício Fares. Esse tal de Maurício Fares é ótimo, né? E eu fui crescendo ouvindo as histórias que eles contavam a seu respeito e das suas músicas. Hoje eu tenho 20 anos, Maurício. Deixa eu fazer as contas. Eu aposentei tem 14 anos, né? Então vai fazer 15 anos. Ah, então você tinha de 5 para 6 anos, não é isso? Era realmente muito novinho ainda. Mas Maurício, eu descobri o seu programa por causa de uma amiga minha que disse ter ouvido pelo computador um programa do cantor que ela tanto ama, que é o Amado Batista. E quem apresentava o programa era o Edelson Moura, outro que meus pais adoravam e falavam direto. Era o Edelson, a Márcia Ferreira, você, Maurício Fares, a tia Leninha, Sula Seviles, Artemisa Azevedo. Então, eu peguei o site com ela. E quando abriu a página, eu fui ver os programas e vi que tinha o seu também. Então eu chamei minha mãe. E ela ficou muito feliz em ver que você estava fazendo o programa de rádio novamente. Aí eu liguei no seu programa para ela ouvir. E você nem queira imaginar o quanto minha mãe chorou te ouvindo. E foi no dia que você leu a carta do filho adotivo de Mantena, em Minas Gerais. Isso deve ter uns 5 meses, Maurício. Desde então, todos os dias eu tenho que ligar no teu programa para minha mãe ouvir. E eu também, porque eu fiquei seu fã e gosto muito dos seus conselhos. Até, Maurício, vou te contar uma história. Eu namorava uma menina muito linda que dizia gostar de mim. Nós éramos muito alegres e felizes, pois sempre saímos juntos para as festinhas e a gente se curtia bastante. Só que apareceu um rapaz aqui na nossa cidade, Maurício. Ele é de São Paulo e é primo dessa garota, que eu namoro com ela. Mas desde o dia que ele chegou, que ela não quer mais saber de mim. Ela não quer mais se encontrar comigo e o tempo todo está ao lado desse rapaz. Eu fico muito triste porque eu gosto muito dela e não sei por que ela está fazendo isso comigo. Ela tinha que entender, né, que depois que o rapaz foi embora... E aí, o que vai acontecer, né? Eu não sei mesmo por que ela está fazendo. Depois esse rapaz vai embora e ela vai ficar sozinha. Eu já mandei recado para ela dizendo que queria me encontrar com ela para a gente conversar, mas ela nem resposta me dá. Eu só fico imaginando como é que vai ser no dia em que o rapaz for embora, se ela vai me procurar novamente e se eu vou querer continuar namorando com ela. O que você acha, Maurício? Será que ela vai me procurar novamente? Agradece o seu amigo e ouvinte, o rapaz apaixonado de Ipixuna, no Pará. Olha, menino, se ela vai te procurar novamente, a gente só vai saber depois que o rapaz foi embora, não é? Vai que ela também resolve ir embora com ele, não é mesmo? Agora, do jeito que você me conta a história, tudo pode estar acontecendo. Ela pode estar namorando com ele e vão se casar. Ela pode apenas estar sendo amiga e agradável, acompanhando o primo para que ele não se sinta sozinho aí na cidade. Pode ser qualquer uma dessas hipóteses, não pode? Mas na verdade, meu rapaz, ela mesmo se estiver sendo apenas gentil em fazer as honras para o primo e estar fazendo companhia a ele para que ele sinta mais à vontade, não justifica o fato de você mandar recado para ela e ela não te atender, não é mesmo? Isso é um indicativo de que ela não te ama, pois se te amasse, já teria te procurado. E se ela, né, se ela não tivesse interesse nesse primo, ela teria te procurado mesmo, teria te apresentado a ele, você não acha? Olha, menino, pelo visto, viu? Você só vai saber o que vai acontecer realmente no dia que o rapaz for embora. Se ela não for com ele, aí sim você poderá saber o que fazer. Aí vai depender de você aceitar ou não, e que caminho tomar daí para frente. Mas uma coisa é certa, eu não acho que seja direito o que ela esteja fazendo de não querer conversar com você. O mínimo que a gente deve ter de educação nesses casos, né, em que vocês dois eram namorados, era ela falar com você. Se por acaso ela descobriu que não gosta de você, era te encontrar para conversar e falar abertamente, não fazer da forma como ela está fazendo, não é? Mas tudo isso que eu estou te falando são apenas hipóteses. A verdade, você só vai saber quando ela for embora. Aí tudo se esclarecerá, né? Depois que esse rapaz foi embora, aí você vai saber de verdade o que é que pode acontecer. Mas enquanto isso, curta essa música que eu vou rodar aí pra você, ó. Wanda e Wandir. Ah, presta atenção, que a letra até dá um pouquinho certo com a sua história aí. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Quer dizer, o cara tá roubando ela de você. Opa, Maurício, tu não podia falar isso não, rapaz. Mas roda assim mesmo a música, viu? Um grande abraço, meu jovem. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tá aí a música. Você de mim. Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Eu sei que é de mim que você gosta, mexo com seus sentimentos, toco no seu coração. Me dá só uma noite de prazer, quero provar pra você que eu sou sua paixão. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Eu sei que é de mim que você gosta, mexo com seus sentimentos, papo no seu coração. Me dá só uma noite de prazer, quero provar pra você que eu sou sua paixão. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? você de mim. Bom, minha gente, agora vou-me embora. Mas antes quero fazer aqui um convite. Você que está me ouvindo aí, você quer participar também do programa Maurício Fares, quer? Ah, é muito simples. Você pode mandar sua cartinha para a Caixa Postal 0633 CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Aí você manda a carta e eu, quando receber, vou te atender com todo prazer, com todo carinho. Ou então, você pode entrar no site www.radioestudiobrasil.com.br. Lá tem um quadrinho escrito contato. Aí você clica naquele quadrinho contato e aí vai abrir então uma janela para que você possa mandar sua mensagem, mandar sua cartinha, mandar o seu recado. Aí é o espaço destinado aos ouvintes, para que vocês possam se comunicar com a gente. Então, de qualquer forma que você fizer, será muito bem-vindo e eu estarei te atendendo com todo prazer, com todo carinho. Falou? Obrigado, viu? E olha, então, um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e até o nosso próximo encontro. Amanhã, quinta-feira, dia 29, eu estarei de volta com vocês com muito carinho, com muita alegria. Tchau, tchau, minha gente! Tchau, tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!